sua foto, um sorriso contigo. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite, aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. Agora é com o DJ fenomenal do Pará, o Wellington Franjinha. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Deixa eu abraçar aqui nosso amigo, o quarteto da carroça. O André, a Juliane, Nenê, também a Paloma. Tá por aqui, Jari Boa. Amigo Tiaguinho, gerente da Nivete 91.com também. Já por aqui, dando o ar de sua graça. Tá aqui no Operário. Vamos lá! Amor e loucura. Ah, ah, ah, ah. O parceiro Mídia. Tá por aqui, toda a galera. Um abraço do Franjinha. Pra Breno! Amor e loucura. Que loucura hoje pela parte da manhã. Ah, ah, ah. O nosso gerente da Nibete agora aqui em Garapé-Açu. Amor e loucura, amor, amor. Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia. Meu amor, quero você num longo beijo. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. O nosso amigo Jailson, toda a galera do quilômetro 18, galera de Maracanã, um abraço a você, como é que é? Amor e loucura. CQC, da Fazendinha, galera de Magalhães Barata, tá por aqui. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Amor e loucura. A Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Hoje eu vou sair pra procurar você. Essa noite eu tenho que te encontrar. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Segue o líder. Parceiro Netinho tá na área, um abraço. É o Netinho, o prefeito da área. Um abraço a você. Distante de você. Bora, como é que é? Te amo demais, não dá pra te esquecer. Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus. O meu parceiro JP de San Isabel tá por aqui, ao lado da sua celebridade. Um abraço a você. Alô, JP! Eu dava tudo pra te reconquistar. Um abraço a você que tá lagado, hein? O Rai também, sua primeira dama. Alô, Lili! Que me ama. Comitiva Carroça, festa aqui, festa aqui. Noite. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Meu parceiro, grande Mirandinha. Se você quiser. Um abraço a você, tá por aqui. Alô, Silvano! Domingão do Silvano tá por aqui também. Um abraço do Franja. Nosso amigo grande, o Dinaldo, comitiva. De São Luís, tá por aqui recordando. E a galera vai assim. A carroça da saudade. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Hoje o Silvinho da Kombi veio romper fronteiras. Foram folhas do outono, mas de... Semana de aniversário. Olha aí, Marcelo do Telão. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Lúcio CDs. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois nosso amigo espera o borracheiro e sua primeira dama tá por aqui bailando pra lá e pra cá. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. De novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Dia 16, 17 de maio, o 12º Mingão do Lira. É verdade. Porém nesta primavera quero renascer. Agrovila Castelo Branco. Vai ser uma loucura, meu irmão. Que depois de longa espera enche o jardim. E vai tocar a dona da noite. Vai fazer a festa. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Nosso amigo Roselinho do Brasil Novo. De Brasil Novo, tá por aqui. Ele é muito fã da carroça. Tá curtindo a dona da noite. Mando só para saber que além das mãos chamo você. E a família Silmar. Esse americano tá na área. Um abraço aí do Franginha, pode crer. Com o coração vivendo a Deus. Equipe Jesus, desde cedo com a gente. Que aqui um dia vai te ver. Amigos de Lúcio, da Vila Americana, rompendo fronteira também. Abra aqui um grande abraço. O amigo Roberto, seu parceiro de Maracanã, amigo particular do Franginha. Já por aqui. Mando só para saber que além das mãos chamo você. Filho. É saudade. Comitivo do Palmeiras está por aqui. E Brasil Novo, um grande abraço. A curtir a carroça. Essa tática eu conheço. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você. O Dida Projetos está por aqui. Alô, Baixinho. O Baixinho 3D. Os caras dos móveis planejados. Pra esquecer, cada mulher que eu beijava pensava beijar você. Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você. Tenho de CQC, meu por aqui. Um abraço. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando. Nosso amigo Raio Monteiro, alô Rosenildo, os irmãos de luz. O meu carro, por aqui, Charibor. E rodo, rodo por aí. enquanto no meu toca fita, nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca fita, nossa música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia um triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas música ficou pra recordar nosso passado. A dona da noite. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor. Meu parceiro Carequinha Luxuoso, ele é patrão. Essa música. Alô, Nenê. Só bailando na manha. Cadê o Big Big, hein? Onde a gente sonhava e se entregava. É, Boris. Você por aqui, tomando todas. Nosso amigo Márcio. Ô Márcio, por aqui juntinho com o Boris, toda a galera já curtindo a carroça, valeu. O aniversário do Joelson. Tá por aqui, um grande abraço pra você, parabéns. Parabenizando aí a Nenê e a Ariane. Preciso encontrar de professor Naldo, tá por aqui com a sua esposa, a Rosana. Tá curtindo? Galera de Brasil Novo, tá aqui, show de boa. Um abraço, Vitor. Equipe Sem Fronteira também. Além dessa fronteira. Amigo Rosário. Tá por aqui, show de boa. Falou que Vini veio mesmo. E aí, Rosário? A do Fox. Cadê o Fox? Você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não CD do Toninho com o Maluquinho. Já no salão. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe. Noite. No meu diário encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração e é todinho meu. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como ela amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Já por aqui também, família Lima. O Fagner, Zete e Lana, o Vitor Elson, alô Zezé! No meu diário encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração. Nosso amigo Cleito também. Nosso amigo Carlinho. Por ela o Arsene também. E aí, macaco, como é que é? Eu amo como ela amo. Deus te agradeço por ela me amar. Eu chamo como ela chama. Tudo pra te encontrar, meu amor. Nosso amigo Jorge também, Juntinho Cabranca. Pra aqui, um abraço a você. Preciso tanto de você. E o borracheiro tá famoso. Bora, borracheiro. Fico louco até só de pensar que que você esteja amando outra em meu lugar. A você me... Minibet91.com, viu, Marcelo? E meu amor, já que em Carapeaçu. Bora, Thiaguinho! Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Amigo Matheus também, o Rai, o Rai do Rock, o Pai Bandida, tá por aqui também, um abraço. Como é que é? Bora dançar! Preciso tanto de você, sem você não sei viver. É, maestro, tu me deu uma cilada. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei, meu amor, te entreguei. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. O curral do Diel funcionando aqui do meu lado direito, viu, gente? Amiga, camisas, canecas, leques, chapéus, ainda, você adquirir com a logomarca da carroça. Você, sem você. Meu parceiro Breno, do Unibet91.com. Agora com ele aqui a parada. Minha amiga, era a sua dele. Te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. A carroça da saudade. Carroça. Quando eu te vi pela primeira vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Tudo aconteceu tão de repente, só não consegui evitar. Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia, bora, Boris, me apaixonar. Bora ver, bora, Boris. Era como se fosse brincadeira, só nós dois juntinhos a se amar. Igual ao príncipe e a princesa, se amando a luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza. Vereado também, tá na área. Um abraço do Franjinha. Aqui está de boa, no operário. Vou ligar a peça. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Era como se fosse brincadeira, só nós dois juntinhos a se amar. Igual e minha querida Cris das Fronteiras, princesa, tá por aqui bailando, bate, sai, vem, toca. Se amando a luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza, ele nada pode penetrar. A carroça da saudade. Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabemos o que.

abraço. Nosso amigo José também, sai de boa. E agora o que resta? Último dia, André Sirio. Só lembranças e vamos lá aqui também. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. E aí? Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem nas... Comercial, o Daniele, a França também, Jane, a Autoelétrica. Do Berreco, tá por aqui, um abraço. Só posso te dizer que já estou legal. De uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Deixa eu abraçar aí o meu parceiro Hélio. Já está aqui com a gente. Um abraço pra você, ele e a primeiríssima dama. Já curtindo a carroça da saudade aqui na sede do Operário. Alô, Igarapeço! E também abraçando as super poderosas. Já por aqui, um abraço do Franjinha. Como é que é? Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sonho com seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Deixa eu falar aqui, NBET91.com. Agora em Igarapé Azul, com o nosso amigo Breno. Tá liderando tudo. NBET91.com, o melhor site esportivo do Brasil. Onde você pode jogar, apostar. Faça a sua aposta. Dê seu palpite. NBET91.com, Igarapé Azul agora. Eu te quero eternamente. Pois não vivo sem você. Nosso amigo Carlitão. Alô, borracheiro. Essa primeira dama da buraqui também. Eu te quero. Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sonho sonho provar seu sabor. do seu lado e quero te deixar atado com o pó. Com o quê? Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Olha, bacana a gente receber aqui os nossos cantores da terra. Na verdade, hoje a gente ganhou um presente de Igarapé Sul. Quero chamar para vocês o nome da emoção. Pajezinho! Pajezinho, cadê você? Sobe aí, Pajezinho, sobe aí! Sobe aí! Sobe aí que ele vai cantar aqui na carroça. Ele presenteou a carroça da saudade com um bregaço. E ele está aqui para cantar ao vivaço para vocês. É amigo da terra. Cadê o homem, rapaz? Cadê o homem? Ei! Vamos soltar a batida quando ele chega. Vamos soltar a batida aqui pra gira quando ele chega. Alô, Pajezinho! Hoje eu sei que tem festa, vou dançar com meu amor. Na carroça da saudade, Tomásinho vai dar um show. DJ Franginho, Toninho e Josias, agora é que vão comandar. Porra, agora que ele apareceu, rapaz. Vou até voltar aqui pra ele cantar um pouquinho pra vocês. Vai, meu amigo! Lúcio C10, gravando tudo. E o Franjinha comandando a festa. Alô, Igarapé-Açu! Hoje eu sei que tem festa, vou dançar com meu amor. Na carroça da saudade, Tomásinho vai dar um show. DJ Franginho, Toninho e Josias, agora é que vão comandar. A carroça da saudade, fazendo o povo dançar. Aonde essa carroça toca, a galera vai atrás, porque ela é a dona da noite e a gente pede mais. Na carroça da saudade, hoje eu quero te encontrar, porque ela é a dona da noite, com você quero dançar. É, Pajezinho, a nova onda do Pará. Hoje eu sei que tem festa, vou dançar com meu amor. Na carroça da saudade, Tomásinho vai dar um show. DJ Franginho, Toninho e Josias, agora é que vão comandar. A carroça da saudade, fazendo o povo dançar. Aonde essa carroça toca, a galera vai atrás, porque ela é a dona da noite e a gente pede mais. Na carroça da saudade, hoje eu quero te encontrar, porque ela é a dona da noite, com você quero dançar. Obrigado, galera, valeu, seguidora da carroça da saudade aqui na sede do Operário. Valeu, Tomásimo! Aê, o cara arrebenta, tá aí o sucesso! É, papai! Segue o fluxo, Frugira! Mostra como é que é a parada aqui! A melhor e a maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente marajoara. Que Garapé-Açu tem um hino. Garapé-Açu tem músicas lindas. Garapé-Açu tem artista. Tem aparelhagem. E tem sucesso. Esse aqui é um dos sucessos de Garapé-Açu. Aonde Belém do Pará dança ao som de Garapé-Açu. Vou liberar, vou liberar, vou liberar. Um, dois, um, dois, três. Alô, Igarapé-Açu. Olha o caqueado, caqueado aí. Esse caqueado aí, papai. E eu quero. Eu quero ir contigo, amor. O super dinâmico é o magnífico digital do Pará. Toca aí, DJ Netinho. Só no caqueado. Com o DJ Tiaguinho e o DJ Ia. E amiga Chapa Vitória. Vizinho, cabelo, Eric. É o magnífico. Super dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico super dinâmico. Começou aqui! Super dinâmico. É o magnífico super dinâmico. A dona da noite chegou no pedaço.